agora na antena web Fala Coração. A seguir, fique na companhia das melhores orquestras à volta do mundo no universo instrumental. Bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Coração. Hoje pensei e refleti sobre o amor. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Onde está o teu coração? Por onde anda o teu coração? Aí estará o teu tesouro. Jamais deixarei de ser romântica. Jamais deixarei de amar. Porque o amor é o que dá sentido à vida. The ripple in me can touch the ripple in you, and the ripple in you can touch the ripple in me. My love is deeper than the ocean. Sweet devotion. Come on, because you've got the portion. Bring out the love in me, and I will bring out the love in you. Oh, leave it all vendem-se cada vez mais medicamentos na farmácia. A medicina está cada vez mais avançada. Mas eu acredito que o amor é que cura todas as mágoas, é que cura todos os rancores, é que cura todas as feridas. Cuida de ti, cuida do teu coração. Mima-te, estima-te, porque és único, és singular, igual a ti, não existe ninguém. And the morning of love asleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body. Feel each move you make. Your voice is warm and tender. A love that I could not forsake. 'Cause I'm your. O amor anda no ar. Por vezes não o encontramos. Por vezes o desencontramos. Mas o amor anda no ar. Em qualquer dia, em qualquer esquina, o poderás encontrar. Quanto maior for a tua busca, maior será a tua alegria. Confia. Sê forte. Confia. Alegra-te. Tem esperança. Vou cavalgar por toda a noite por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino. A vida é uma dádiva. A vida é curta demais para acumulares rancores. A vida é curta demais para acumulares riquezas. A vida é curta demais para não amares. A vida é curta demais para não seres feliz. Todos temos uma missão. A tua missão aqui na Terra é amar, amar sem limites. Ama, ama, ama. E mesmo quando te cansares, continua a amar. chance da gente se encontrar. Oh, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Ah, um homem e mulher se tocam no olhar. Não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Oh, há um beijo que ninguém vai impedir. Não vá. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Mas há uma estação onde o trem tem que parar. Pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar. Pois é só assim que se pode inventar o coração lindo cativa sempre qualquer pessoa. Já pensaste como anda o teu coração? Eu hoje encontrei uma pessoa linda de coração. E essa pessoa fez-me sorrir. Essa pessoa fez-me acreditar que vale a pena ter um bom coração, que vale a pena ter esperança, que vale a pena amar. Essa pessoa não sabe a importância que tive ou dar-me uma palavra, ou acreditar em mim. Para ela, vai esta música, com muito amor. Então vamos nessa. Que

você que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração. Não lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Estou ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonada por um outro alguém. Você sentirá que eu passo a ser de outra pessoa. Só vocês! Caminho, caminho. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que tarde demais. Só vocês agora, vamos lá. Caminho, caminho. Bonito. Por isso estou passando só pra te dizer que tarde demais. Todos nascemos diferentes, mas muitos morrem cópias. Pois foi essa a minha frase de pensamento. O que é dentro do meu coração? Eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a sua história eu não sei, mas me diga só o que. Que tem

vou parar de te olhar. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que se lamentam, muito curto para os que festejam, mas, para os que amam, o tempo é eterno. Solidão.